Ouça agora no Canal 2, edição compacto de Girassom. A seguir, não perca mais uma edição de Os Loucos Anos 20. Cegueira, mas só não vê quem não quer e vê sempre a quem o queira. Amor é cego e vê, não sei porquê. Amor é cego e vê, não sei porquê. Deus lhe deu esta graça, este poder fatal de ver dentro de nós o que se passa, como se o peito fosse de cristal. Seu amor nos olha, logo a gente preso na alma o sente, escuta a sua voz. Mas é aquele a quem se prende, é quem nos prende a nós, dentro da alma sente, aquele a quem se prende, é quem nos prende a nós.

dia mogo pinta. Por ela assalto a caixa de esmola. A dia mogo fria. Por parte latina, calculo que o nome dela é Maria. É caixa, eu sei se a pija e ou não. Depende da vossa fantasia. Por parte latina, suponho que o nome dela é Maria. E a caixa, eu sei se a pija e ou não. Depende da vossa fantasia. Taira, taira, taira, taira, taira, la la la la la. Sei que é um sonho e não

O Tito troca tintas, morava em Rio Tinto, e sempre que chovia ficava como pinto. O jogo da bola era o rei das pintas, e como tinha sardas ficou conhecido. Por Tito troca pintas, por Tito troca pintas, por Tito troca pintas. O Tito troca tintas, morava em Rio Tinto, e sempre que chovia ficava com o pinto. No jogo da bola era o rei das pintas, e como tinha sardas ficou conhecido. Por Tito troca pintas, por Tito troca pintas, por Tito troca pintas. A emoção, e ao cantar na minha canção. Eu quero o teu amor e junto a mim, amor, tu viverás e nos meus braços sempre ficarás mais perto de mim. Eu quero o teu amor que sejas sempre a minha prisioneira. Ao meu lado estarás uma vida inteira. És a minha noiva até ao fim. Eu quero o teu amor e junto a minha amor tu viverás e nos meus braços sempre ficarás mais perto de mim. Eu quero o teu amor que sejas sempre a minha prisioneira. A meu lado estarás uma vida inteira. És a minha noiva até ao fim. Tudo que sei é que não posso deixar de olhar quando tu passas. Fica no ar esse convite gostoso. Os meus sentidos ficam ligados a qualquer coisa que se desprende do teu andar e que me dá que pensar. É com a cabeça quando vejo a tua imagem sensual. Dos meus sonhos mais ousados, torturados, molhados, és a onça do meu pantanal. Tu, com esse corpo que é só meu, feito para noites de prazer, com essa boca que me ensina ternuras que não sei dizer. Tu, estátua de carne, esse teu corpo é o culpado de tudo quanto não confesso. Tudo que sei é que não posso deixar de olhar quando tu passas. Fica no ar esse convite gostoso. Os meus sentidos ficam ligados a qualquer coisa que se desprende do teu andar e que me dá que pensar. É com a cabeça quando vejo a tua imagem sensual. Nos meus sonhos mais ousados, torturados, molhados, és a onça do meu pantanal. Tu, com esse corpo que é só meu, feito para noites de prazer, com essa boca que me ensina ternuras que não sei dizer. Esse teu corpo é o culpado de tudo quanto não confesso. Tu, com esse corpo que é só meu, feito para noites de prazer, com essa boca que me ensina ternuras que não sei dizer. Viagens sonoras. Sábados, 21h30, no Canal 2 da Antena Web. Se acalma este fogo, se eu mereço tudo. de nada. Mas agora se te peço, meu bem, fazes-te rogada. Mas agora se te peço, meu bem, fazes-te rogada. Tens memória curta, mulher, esqueces-te depressa. Tudo fiz para merecer muito mais, mais que uma promessa. Tudo fiz para merecer muito mais, mais que uma promessa. Eu mereço um beijo e agora sabes que esta boca te adora. Eu mereço tudo, por isso dá-me o teu amor. Eu mereço um beijo gostoso, só assim se acalma este fogo. Eu mereço tudo, então dá-me, dá-me o teu amor. Eu mereço um beijo e agora sabes que esta boca te adora. Eu mereço tudo, por isso dá-me o teu amor. Eu mereço um beijo gostoso, só assim se acalma este fogo. Eu mereço tudo, então dá-me, dá-me o teu amor. Eu mereço um beijo e agora sabes que esta boca te adora. Entregar o corpo inteiro. Tu és meu sonho, meu.

Manel e a Maria. Vejam lá que coisa gira, foram às compras um dia. Dois pepinos e um limão em guias para a caldeirada, e no frasco em promoção uma grande tomatada. Estava um dia muito quente e o tomate escorregadio. Não há tampa que é doente, tombou o frasco e partiu. A Maria muito irritada ao Manel quase bateu, mas para ele não era nada, logo a questão resolveu. Queres que é de chupe, Maria? Queres que é de chupe? Queres que é de chupe? Disse o Manel a bom som. Queres que é de chupe, Maria? Queres que é de chupe? E ela logo respondeu: quero sim, que isso é tão bom. Queres que é de chupe, Maria? Queres que é de chupe? Queres que é de chupe? Disse o Manel a bom som. Queres que é de chupe, Maria? Queres que é de chupe? E ela logo respondeu: quero sim, que isso é tão bom. Queres que é de chupe, Maria? Queres que é de chupe? Queres que é de chupe? Disse o Manel a bom som. Queres que é de chupe, Maria? Queres que é de chupe? E ela logo respondeu: quero sim, que isso é tão bom. Queres que é de chupe, Maria? Queres que é de chupe? Queres que é de chupe? Disse o Manel a bom som. Queres que é de chupe, Maria? Queres que é de chupe? E ela logo respondeu: quero sim, que isso é tão bom. Queres que é de chupe, Maria? Queres que é de chupe? Queres que é de chupe? Disse o Manel a bom som. Queres que é de chupe? A tropa voluntária para descarregar o canhão. Ai, ai. Foi parar ao regimento com mulher de seleção. Olé. Uma delas era sargento e outra cabo de instrução. Ai, ir à tropa é que é bom. E agora ninguém dura. Agora é só disparar. Para as colheres na formatura. Pum, pum, pum. E dá tropa que é bom. Pum, pum, pum. E agora ninguém me cura. Pum, pum, pum. Agora é só esperar. Pum, pum, pum. Para as colheres na formatura. Chamado à enfermaria para inspecionar o canhão. Há uma guerra lá na sala. Quando acabo lhe pôs a mão e o sargento estava lá. E o cano ainda quente, dá-me cá um tiro a mim, porque eu também sou gentaio. Mira a tropa é que é bom. Agora ninguém me atura. Agora é só disparar. Para as mulheres na formatura. Ir à tropa é que é bom. E agora ninguém me atura. Agora é só disparar. Para as mulheres na formatura. Falhar o canhão, foi chamado para furar o resto do pelotão. Foi a conselho de guerra, já eu tinha muito cuidado por mandar o pelotão. Sabem para onde? Todo para a maternidade. Pum, pum, ir à tropa é que é bom. Pum, pum, e agora ninguém. E agora é só esperar. Pum, pum, pum. Para as mulheres da formatura. E pum, pum, pum. Ir à tropa é que é bom. E agora ninguém me jura. Pum, pum, pum, e agora é só disparar. Pum, pum, pum, para as mulheres da formatura. Fui levado de culpa. Estavam todas comigo. Porque eu só disparava para debaixo do umbigo. E agora sou maior. E a todas já calço só. Já disparo em todo mundo. Em Portugal e na Bósnia. Pum, pum, pum. Ir à tropa é que é bom. Pum, pum, pum. E agora ninguém me cura. Pum, pum, pum. E agora é só disparar. As mulheres da formatura. Pum, pum, pum. Ir à tropa é que é bom. Pum, pum, pum. E agora ninguém me cura. Pum, pum, pum. E agora é só disparar. Pum, pum, pum. Para as mulheres da formatura. Ir à tropa é que é bom. Pum, pum, pum. E agora ninguém me cura. Pum, pum, pum. Agora é só disparar. Pum, pum, pum. Para as mulheres da formatura. Certo dia apanhei passarinho da Maria. Foi metê-lo na gaiola, mas ele ficar não queria. Deu-me sempre lá entrou. Maria fechou a porta e então ele ficou. Olha o passarinho, teu, teu, teu. Olha o passarinho da Maria e meu. Olha o passarinho, teu, teu, teu. Olha o passarinho que me apanhou, fui eu. Olha o passarinho, teu, teu, teu. Olha o passarinho da Maria em teu. Olha o passarinho, teu, teu, teu. Olha o passarinho que me apanhou, fui eu. Depois de lá ter entrado, não queria mais sair. Maria não abria a porta para ele não fugir. Ai, que lindo passarinho, qual é este não havia? Passarinho tão bonito, era só o da Maria. Olha o passarinho, teu, teu, teu. Olha o passarinho da Maria, meu. Olha o passarinho, teu, teu, teu. Olha o passarinho.

Trazem melodias para cantar.

Numa festa da UE, entre canecas de vinho, em vez de um traje vestido, tinha um top justinho. Mas que moça tão bonita, ali estava eu a ver. Queria ir ter com ela para assim a conhecer. Fui então falar com ela, perguntei-lhe de onde vinha. Ela respondeu manhosa, com raio show de caminha. Aquela loira prometeu que ainda há de ser minha. Quando a festa acabar, vai-me levar para a caminha. sereia, com olhar encantador. Aquela linda donzela conquistou o meu amor. Eu estava ali parado, com desejo escondido. Não saía da ideia o que ela tinha prometido. A coira prometeu que ainda há de ser minha. Quando a festa acabar, vai-me levar para a caminha. A loira prometeu que ainda há de ser minha. Quando a festa acabar, vai-me levar para a caminha. Música rock

todos estamos a viver. Estar agora aqui e tu estás também. Tu estás aqui e eu estar contigo. É sentir o corpo nos teus braços e teu peito contra.

pequeñez. Pero el mayor pastor de amor es español. San Pedro perdeu as chaves, Santo Tomé o menino, São João perdeu os ares e Carnaval dos seus ares, não encontra o correio. Santo Tomé anda tonto, São Pedro diz que não vê, São João caiu no tonto, e não sabe não como, outra pessoa não sabe em quê. São Pedro perdeu as chaves, Santo Tomé o menino, porque pro ano ainda está pra vir.